Nós sentimos na pele a desigualdade social. Através desses problemas, pressentimos o mal. Desejamos somente coisas materiais e o mais importante deixamos pra trás. Devemos levantar a cabeça e enxergarmos o que acontece ao nosso lado. Nos preocuparmos com o futuro e esquecermos do passado. Pra recomeçar nunca é tarde, só depende de cada um fazer a sua parte e acabar de vez com essa triste realidade, que não acontece só aqui e sim em todas as cidades. Pessoas desempregadas sem ter o que comer, alguns escolhem o lado errado pra sobreviver. Assaltos, mortes, tráfico pesado. Quem são os bandidos, os verdadeiros culpados? Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Só depende de ti, pensar e refletir. Muitos já se fuderam nesse caminho ruim. Pois o tempo vai passar e você nem vai ver. Quando tudo acabar, vai se arrepender. Pois ainda há tempo pro seu arrependimento. É só não ficar parado olhando pro tempo. Se você pensa que o crime é o melhor a fazer, perderá a sua vida. Que futuro vai ter quando não vai pra cadeia, pra debaixo da terra? Polícia e bandido, sempre haverá essa guerra. Cristo é o caminho da paz, com ele do seu lado nada temerás. Esqueça o crime, pare pra ouvir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Então, maluco, chega aí, você já ouviu certo o que mais quer ouvir. Você já sabe, maluco, que o crime não compensa, que as drogas realmente é uma doença. E é por isso e outras coisas mais, moleque doido, é hora de viver em paz. Observe a sua quebra, pense em seus chegados. Muitos já morreram e não estamos acostumados de viver desse jeito, somos seres humanos. Exigimos respeito, então se liga, maluco. Há muito mais coisas pra descobrir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir. Pro mundo mudar, só depende de ti. Vamos todos parar, pensar e refletir.